Torre Webjet 5729, tá passando 366, já aprovando a final. Gente, Web 5729, reporte passando externo, baixado de trabalho. Reportará, 5729 da Web. Torre de Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5627, ponto espera da 10, pronto. Boa tarde, Trip 5627, a linha decola no 0, vento no 20 graus, 05 mais. Falta de alinhamento de decolar, o Trip da 10, Trip 1627. Controle, Oceanair 6327. Confirme, chamou o controle. Oceanair 6327, solicita modificação de nível para 1960, nível final. Sim, suba para o nível de voo 1960, Oceanair 6327. Ciente, autorizado nível 1960 como final 6327. Siga Gavião Negro. Aproximando da Juliette, Bona 396. Ingressa por 612, via Juliette. Via Juliette por 612, Bona 396. As condições visuais, meu país, QNH1097, Gavião Negro. Decolou 53, chame o controle 120.80. 120.80, Trip 5627. Web 5729, baixou e travou? Afirmativo, Sereta, baixado, travado com a pista vista. Ciente, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 05 nós, Web 5729. Ok, pouso autorizado, 5729 da Web. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5620, na Pucaru, passa 1100. Trip 5627, boa tarde, com o Tato Radasso, bom nível de voo no 90, sai da Puca. Pois de voo no 90 na Puca, o Trip 5627. De prosseguir, Gaúcha. Afirmativo, autorização quando possível para Petrolina, espera que subida, por favor. Por gentileza, aerovia, direto? Aqui nós temos Borba 1, Alfa, Borba, Pesulu 2-0. Momo Flock, tá mantendo escuta e aguardar que ainda não possui o seu plano. Momo Flock, tá na sua escuta, obrigado. Tá 3155 para o táxi 178 a bordo, 4 horas alternando com o fim. Cheguei via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6, 1017, a altimetria tem bom voo, tá? Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, da 3155. Controle 6327, poderia dar presente voar direto em Alfa? A Aguarde assim na 6327. Gavião Negro, controle. Irá prosseguir pelos corredores Vera Cruz, depois Interlagos ou direto a Sé? Gente, informe procedência. Gente, submantém então 1500 PS, quem negar uma 017. 5729, solo 56, direito no 219. Direito 219, 5729. Ação, é feito. Gol no 012, desça para o nível 050, chegada Mari. Mari 050, estou redigindo a informação a Quebec. O Salvador, 5729, livrou. 5729, prossegue via Alfa, chamar de Juliette. Segue via Alfa, chamando da Juliette, 5729. Na minha 327, Sami Recife, 1251, no alterno 13325. 251, 3325, obrigado. Salvador, ou Xander 6321, pushback acionamento na 1-3. Autorizado, pushback acionamento, chama ataque, Xander 6321. Agora. Xander 6314, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Petrolina, 340 ao nível, você vai decolar da 10 na saída Momo Flock, Fox Lima Oscar, Charlie Kilo. Após decolagem, curva à esquerda, 5536 o transponder, 120 decimal 8 o controle. Ok, Petrolina 340, pista 10 a decolagem, Momo Flock, curva à esquerda, 5536 o transponder, 208. Protegimento correto, chama para o próximo 5. Ok. Web 5729 vai ingressar via Juliette Pro 2. 5729, entra Juliette Box 2. Oi, Salvador, uma boa tarde, está 3155, pronto, ponto de espera pronto. Está 3155, a linha aí decola, pista 10, vento no 00 grau, 069. A linha decola, pista 10, está 3155. E ao negro, confirma a posição no momento. Reportando através de Paripe, ingressando em Interlagos. 1-0-6. 3-2-1, pronto para ataque, propelho 8-0, autonomia de 4 horas, 35, alternando Goiânia. Confirma pessoas a bordo, por gentileza, Oxa. 80, 80. Via Pátio, Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, 118,6. 1-17, altímetro. Pátio, Índia e Alfa, no pronto, 118,6, 1-20, altímetro. 1-17, altímetro, Oxa. 1-17, graças. NH1017, correção 17, autorizado final ILS, porta estabilizada. 10-2017, reportando ao final do X-3, estabilizado, 1-0-1-2. 20-80, boa tarde, Jota 3-1-5-5. Oi, Salvador, boa tarde, Jota 3-1-5-5, passa 1000 pés no perfil da Dael. Jota 3-1-5-5, contato radar, bom nível de voo 340, saída da Dael, da presente voo Ileda. Está presente voo Ileda, saída da Dael, Jota 3-1-5-5. Controle Salvador 35627, passa 100 em ascensão a 19. Autorizaria a proa de Aracaju, senhora? Agora se guarda na sala, 35627. Guardará. Está presente no Aracaju. Autorizado a presente, proa de Aracaju para o 5627. Grato. Informo clareza 1, não confirme? Puxa, né, 6321, está pronto no ponto espera da 1-0. Xané 6321, na linda, cola pista 1-0, vento no 00 grau, 069. Linda e cola 6321. E 5491, desça para o nível 050, chegada à mão. 050, chegada à mão. 5491. Siga. Primativo. Confirma, por gentileza, parte que se encontra em pista que decola? Afirmativo, desça para 510, que é negar 1017, reporte no através de Pituaçu. Cuidado para Congonhas, nível 400, decola da 10 na saída da Euleda Bridge, onde prossegue via Apêzulo 10. Onde prossegue via Pesulu no meia, Brava até o Zulu Trive. aciona 5436 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Controle 120 decimal 80. Confirmando 120 80. Afirma, 120 decimal 80, Oxana é 6321. 608, 6321. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxana 6321. Oxana 6321, boa tarde, contato radar, subão nível de voo 340, saída Momo. 340 na Momo, 6321 da Oxana. Estabilizou o LF, voo 1-0-1-2. Voo 1-0-1-2, complete final, chame torre 1-1-8, decimal 6. 2-6, senhora, obrigado. Oxana 6-3-2-1, vai ser necessário efetuar um desvio para 3-2-5, ou chame 6-3-2-1. Sessão 5627, chame Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, o TF5627. Torre Salvador, boa tarde, gol no 012, sinal da 10, baixou e travou. Uno 012, ciente. Livre pouso, piso 10, vento 120 graus, 069. Livre posição 1-0, 1-0 no 10. Avião negro, reporte no farol de Itapuã. Tá 3155, chame Recife, 1251, alterne 13325. Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, tá 3155. Oxana 6321? Prossiga. coordenação com o centro, a gente vai aprovar de Cogbu. Cogbu. Canadá 321, suba restrito ao nível de voo 320, dá presente voo Ipuído. Confirmando por Ipuído? Afirmo. Dá presente voo Ipuído, suba restrito ao nível de voo 320, Xané 6321. Restrito 320, 6321. Zero no 2, solo aos 1 no 2, direito no 2 e no 9. 2 no 9, igual na 0 no 2. Salvador, igual 1 no 0, 1 no 2. Igual no 0 no 2, prossegue via Alfa, chamante para Juliette. Alfa, antes da Juliette, igual na 0 no 2. Ah, ok, sim, Charlie, eu faço o reporte no término. TP5491, desce para 2000 pés, QNH 1017, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. TP5491, desce para 2000 pés, QNH 1017, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Gavião Negro, Same Torre, 118 decimal 6. Nível 2. Trip 5491, copia o controle. Nessa Juliette pro 09, gol. 09, gol, 092. Ciente, reporte interceptando final 1-0, Gavião Negro. Ok, ciente, autorizado, da presente, final longa pátio militar, reporte no solo, vento no 20 graus, 06 nós, Gavião Negro. Autorizado, da presente, final para o pátio militar, o Gavião Negro, confirme alguma aeronave nas proximidades? Negativo, não há trava a reportar. Gavião Negro, grato. Informação de feedback, Confins 360, autorização. 3217 para Confins 360, está autorizado. Você vai decolar da 10 na saída da Euleda Bridge, onde intercepta pêndulo no meio até o destino. Aciona 5547 no transponder, 120, decimal 8 a frequência do controle. Autorizado Confins, conforme a pêndulo no 0, decola da 360, decola da 10, curva direito, Léo Leda Brice, já passou para o Rio, transponder 547, controle 208, altando 3237, estamos no portão 10, chamará para a Futebol. Escutejamento correto, aguardando para a Futebol. 0, chega de ponta no segundo, 75. Descida por 5491, controle. Foi autorizado 2 mil pés, QNH1017, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado, trip 5491. Estaremos estabilizados na sinal ILS, 5491. Cliente ao Charlie, Alfa Tango. Globo 925, está lista das restrições de velocidade. Livre das restrições no 925. De velocidade. Gente. Avião negro final. Vento no 20 grau 05 nós, conforme solicitado, reporte no solo. Contra no solo, avião negro. Barra Romeu Zulu, Charlie Mike, mantém-se condições visuais, QNH1017. Confirme nível. Sente, vê se mantém 055 Zulu, Charlie Mike. Avião negro, solo ao Zulu 9, frequência livre. Cheguei ao meu Golf. Romeu Romeu Golf mantém a proa de cockno aguardando a chegada à mão. Estabilizado na final. Trip 5491, complete final, chame torre, no outro decimal meia, informe o teto que avistar para a torre. Ah, tá ok. Nós, nós estamos avistando, né? As nuvens estão muito próximas à cabeceira, mas já aqui de longe do externo dá para avistar, senhor. Sim, chame torre, no outro decimal meia, trip 5491. Torre Salvador, trip 5491, aproximação final, baixar travado. Trip 5491, ciente, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 05 nós. Certo. Lima Romeu Romeu, prossiga. Para o pushback, acionamento no 5. Autorizado, chama táxi. Chama.